Cheiro 123, página 982. Brianna fitava o retrato com interesse. Olhou da foto para Roger e de novo para a foto, claramente fazendo comparações. Com que então primos? Gillian não está aqui, ou está? Roger começou a abanar a mão, recusando a garrafa que Edgar se inclinara na sua direção. Depois mudou de ideias e abanou a cabeça, aceitando a oferta. Talvez uma bebida compartilhada angariasse a confiança de Edgar. Se Gillian não estava em casa, precisava saber onde ela estava. Ocupado em remover a tampa com os dentes, Edgar sacudiu a cabeça. Depois, delicadamente, retirou um pedaço de cera e papel do lábio inferior. Quase nunca, companheiro. Não há tanta desordem aqui quando ela está em casa. Um gesto largo abrangeu os cinzeiros abarrotados e os copos de papel caídos por toda a parte. Um pouco, talvez, mas não tanto assim. Tirou três copos da cristaleira, espreitando desconfiadamente o fundo de cada um deles para verificar se estavam empoeirados. Serviu o whisky com o cuidado exagerado de um verdadeiro bêbado, levando os copos, um de cada vez, para as visitas. Brianna aceitou o dela com igual cuidado, mas recusou uma cadeira, apoiando-se, em vez disso, graciosamente contra o canto do louceiro. Edgar afundou-se finalmente num sofá cheio de haltos, ignorando o entulho e erguendo o copo. Saúde, companheiro, disse rapidamente, tomando um grande e ruidoso gole. Qual é mesmo o seu nome? Indagou, emergindo abruptamente da sua submersão. Ah, Roger, certo. Gilly nunca o mencionou, mas também não o faria, acrescentou de mau humor. Nunca soube nada da família dela e não me contava nada. Acho que tinha vergonha de todos eles. Mas você não parece nenhum idiota, admitiu generosamente. Pelo menos a sua rapariga é uma beleza. Riu estrondosamente, aspergindo gotículas de uísque por todo lado. Sim, disse Roger, obrigado. Tomou um pequeno gole da sua bebida. Brianna, ofendida, virou as costas a Edgar e fingiu examinar o conteúdo da cristaleira pelas portas de vidro biselado. Não fazia qualquer sentido continuar com rodeios, decidiu Roger. Por esta altura, Edgar não iria reconhecer nenhuma subtileza, mesmo que lhe mordesse o traseiro. Além disso, parecia haver o perigo considerável dele poder perder a consciência a qualquer momento, pelo andar da carruagem. Sabe onde está a Gillian? Perguntou diretamente. Sempre que pronunciava o seu nome, este soava estranho na sua boca. Desta vez não pôde deixar de deitar um olhar para o retrato na pedra da lareira, onde a fotografia sorria serenamente para a desordem embaixo. Edgar sacudiu a cabeça, balançando-a lentamente de um lado para o outro sobre o copo, como um boi sobre a gamela da comida. Era um sujeito atarracado e corpulento, mais ou menos da idade de Roger, talvez, mas parecendo bastante mais velho por causa da barba crescida e dos cabelos negros desgrenhados. Não, disse. Achei que talvez você pudesse saber. Provavelmente estará no Nex ou no Rosas, mas não tenho notícias. Não saberia dizer especificamente em qual dos dois. Nex? O coração de Roger acelerou-se. Quer dizer os nacionalistas escoceses? As pálpebras de Edgar começavam a decair, mas pestanejou e abriu-as de novo. Sim, os malditos Nex. Foi onde conheci Gilly, sabe? Quando foi isso, Sr. Edgar? Roger ergueu os olhos, surpreendido, com a voz macia que vinha de cima. Não foi a fotografia que falou, mas Brianna, olhando intensamente para Greg Edgars. Roger não sabia se ela estava apenas a fazer conversa ou se suspeitava de alguma coisa. O seu rosto não demonstrava nada além de um educado interesse. Não sei, há uns 2 ou 3 anos. Foi divertido no início, pois foi. Expulsar os malditos ingleses, unir-se ao mercado comum por conta própria, cerveja no bar, um enlaço no banco de trás na volta dos comícios. Edgar sacudiu a cabeça de novo, os olhos sonhadores com a visão. De seguida, o sorriso desapareceu-lhe do rosto e ele franziu a testa, olhando para o seu copo. Mas isso foi antes dela ficar louca. Louca? Roger lançou outra vista de olhos rápida à fotografia. Determinada, sim, parecia ser, mas não certamente doida varrida. Ou não seria possível saber-se por uma fotografia? Sim, a Sociedade da Rosa Branca, o Príncipe Carlos, meu caro. Se ele não iria voltar outra vez e todo esse disparate, um monte de idiotas vestidos de quilts e perucas, com espadas e tudo mais. Tudo bem, se gostar disso, é claro, acrescentou, com uma tentativa vesga de objetividade. Mas Gilly sempre levou tudo longe demais. Sempre a falar no Bonnie Prince e em como seria maravilhoso se ele tivesse vencido a rebelião de 1745. Uns tipos na cozinha até altas horas, bebendo cerveja, discutindo os motivos porque ele não vencera, em gaélico, ainda por cima. Revirou os olhos. Um monte de disparates. Esvaziou o copo para enfatizar a opinião. Roger podia ver os olhos de Brianna penetrando o lado do seu pescoço como verrumas. Puxou a gola da camisa para afrouxá-la, embora não estivesse a usar gravata e o botão do colarinho estivesse desabotoado. Por acaso a sua mulher também se interessava por monumentos de pedra, Sr. Edgars? Brianna já não se importava muito com o interesse educado. A sua voz era cortante o suficiente para fatiar queijo. O efeito perdeu-se quase por completo em Edgars. Pedra? Pareceu confuso e enfiou o dedo num dos ouvidos, girando laboriosamente como se esperasse melhorar a sua audição. Os círculos de pedras pré-históricos, como o Clavacairns, acrescentou Roger, citando um dos marcos locais mais famosos. Mais valia colocar todas as cartas na mesa, pensou, com um suspiro mental de resignação. Brianna nunca mais iria querer falar com ele, de qualquer forma, de modo que era melhor descobrir logo tudo o que pudesse. Ah, esses! Edgar soltou uma gargalhada curta. Sim, e por todo o tipo de tolices antigas que possa imaginar. Essa foi a última gota e a pior. Enfiada lá no instituto dia e noite, gastando todo o meu dinheiro em cursos. Cursos. É de fazer rir, não? Contos de fadas é o que ensinam lá. Não se pode aprender nada de útil naquele lugar, mulher, disse-lhe eu. Então ela foi embora, disse com voz arrastada. Não a vejo há 2 semanas. Olhou fixamente para dentro do copo, como se estivesse surpreendido por encontrá-lo vazio. Mais um? Ofereceu, levando a mão à garrafa. Mas Brianna sacudiu a cabeça decididamente. Não, obrigada. Temos de ir, não é, Roger? Vendo o perigoso brilho nos seus olhos, Roger não sabia se não seria melhor para ele ficar e dividir o resto da garrafa com Greg Edgars. De qualquer modo, seria uma longa caminhada até casa se ele deixasse Brianna levar o carro. Levantou-se com um suspiro e apertou a mão de Edgars em despedida. A sua mão era quente e surpreendentemente firme, ainda que um pouco úmida. Edgars acompanhou-os até à porta, segurando a garrafa pelo gargalo. Espreitou-os através da porta de tela, gritando repentinamente pelo caminho de entrada. Se encontrar a Gilly, diga-lhe que venha para casa, está bem? Roger virou-se e acenou para a figura indistinta no retângulo iluminado da porta. Vou tentar! Gritou de volta, as palavras apegando-se-lhe à garganta. Chegaram à calçada e percorreram metade da distância até ao bar, antes de Brianna o interpelar. Que diabo está a tramar? A sua voz soou com raiva, mas não histérica. Você disse-me que não tinha família nas terras altas. Então que história é essa de primos? Quem é aquela mulher na fotografia? Ele olhou em redor da rua escura em busca de inspiração, mas não havia ajuda possível. Respirou fundo e segurou-a pelo braço. Gaylis Duncan, disse. Ela parou completamente imóvel e o choque da paragem repentina repercutiu pelo seu próprio braço. Com grande deliberação, tirou o cotovelo da mão dele. O delicado tecido da noite rasgara-se ao meio. Não me toque, disse ela entre dentes. É alguma coisa que a minha mãe inventou? Apesar da determinação em ser compreensivo, Roger também sentia a raiva a crescer. Ouça, você só consegue pensar em si mesma nesta história? Sei que foi um choque para si. Santo Deus, como poderia não ser? E se não consegue nem pensar no assunto, bem, eu não pretendo forçá-la. Mas há a sua mãe a considerar. E a mim também. Você? O que tem você a ver com isto? Estava muito escuro para ver o seu rosto, mas a surpresa na voz era evidente. Ele não pretendia complicar ainda mais a situação, contando-lhe a respeito do seu envolvimento, mas obviamente era tarde demais para guardar segredos, e era evidente que Claire o percebera quando sugerira que saísse com Brianna naquela noite. Num lampejo revelador, ele compreendeu pela primeira vez exatamente o que Claire pretendera. Ela, de facto, tinha uma maneira de provar a sua história a Brianna sem deixar dúvidas. Contava com Gillian Edgars, que talvez ainda não tivesse partido ao encontro do seu destino, como Gaylis Duncan, amarrada a um poste em chamas sob as sorveiras de Leor. O mais teimoso dos céticos convencer-se-ia, acreditava, ao ver alguém desaparecer no passado diante dos seus olhos. Não era de admirar que Claire desejasse encontrar Gillian Edgars. Em poucas palavras, ele contou a Brianna o seu relacionamento com a suposta bruxa de Cranesmoor. E assim parece que é a minha vida ou a dela, terminou ele estremecendo, terrivelmente consciente de quanto soava ridiculamente melodramático. Claire, a sua mãe, ela deixou uma decisão, mas achei que precisava no mínimo de a encontrar. Brianna parara de andar para o ouvir. A luz turva de uma loja de esquina refletia o brilho dos seus olhos enquanto o fitava. Então você acredita? Perguntou. Não havia nenhuma incredulidade ou desprezo na sua voz. Estava absolutamente séria. Ele suspirou e tomou-a de novo pelo braço. Ela não resistiu, mas começou a acompanhar-lhe os passos. Sim, disse. Tive de acreditar. Você não viu o rosto da sua mãe quando viu as palavras inscritas dentro do anel? Isso foi real, suficientemente real para partir o meu coração. É melhor contar-me, disse ela após um curto silêncio. Que palavras! Quando terminou de contar a história, tinham chegado ao estacionamento atrás do bar. Bem, disse Brianna hesitante. Se... Parou outra vez, fitando nos olhos. Ela estava bastante perto para que ele sentisse o calor dos seus seios junto ao seu peito, mas não a abraçou. A igreja de Santa Quilda estava muito longe. E nenhum dos dois queria lembrar-se da sepultura sob os teixos, onde os nomes dos pais de Brianna estavam inscritos na pedra. Não sei, Roger, proferiu ela, sacudindo a cabeça. O letreiro de neon, em cima da porta dos fundos do bar, conferia reflexos roxos aos seus cabelos. Eu não posso, não consigo pensar nisso ainda, mas... Faltaram-lhe as palavras, mas ela ergueu a mão e tocou-lhe no rosto levemente, como o roçar do vento da noite. Pensarei em si, murmurou. No fim de contas, cometer arrombamento com uma chave não era uma proposta muito difícil. A probabilidade de a senhora Andrews ou o Dr. McEwan voltarem e me apanharem no ato era infinitamente pequena. Ainda que voltassem, tudo o que eu precisaria de fazer era dizer que retornara para procurar uma caderneta que havia perdido e encontrar à porta aberta. Eu estava sem prática, mas a fraude fora um dia como que uma segunda natureza para mim. Mentir era como andar de bicicleta, pensei. Não se esquece. Assim, não era o ato de me apoderar do caderno de notas de Gillian Edgars que fazia o meu coração disparar e a minha respiração soar alta aos meus próprios ouvidos. Era o caderno em si. Como o mestre Raymond me dissera em Paris, o poder e o perigo da magia residem nas pessoas que acreditam nela. Pelo vislumbre que eu tivera do conteúdo anteriormente, as reais informações registadas Naquele caderno de capa dura era uma extraordinária mistura de factos, especulações e pura fantasia, que só podiam ser importantes para o autor. Mas eu sentia uma repugnância quase física em tocá-lo. Conhecendo quem o escrevera, sabia o que ele representava. Um grimoire, um livro de segredos de um bruxo. Ainda assim, se houvesse qualquer pista do paradeiro e das intenções de Gales Duncan, estaria ali. Reprimindo um tremor ao tocar na capa escorregadia, enfiei o caderno debaixo do meu casaco, mantendo-o seguro com o cotovelo para a descida das escadas. A salvo, na rua, eu ainda mantinha o livro preso debaixo do cotovelo, a capa tornando-se pegajosa de suor enquanto eu andava. Sentia como se estivesse a transportar uma bomba, algo que devia ser manipulado com extremo cuidado para evitar uma explosão. Caminhei durante algum tempo, finalmente entrando no jardim de um pequeno restaurante italiano com um terraço perto do rio. A noite estava fria, mas um pequeno aquecedor elétrico tornava as mesas do terraço suficientemente aquecidas para serem usadas. Escolhi uma e pedi um copo de Chianti. Tomei-o em pequenos goles, o caderno pousado na pequena toalha de papel à minha frente, na camuflagem da sombra de uma cestinha de pão de alho. Era final de abril, há apenas alguns dias de Beltane, o festival da primavera. Foi quando eu mesma fizera a minha inesperada viagem ao passado. Seria possível que houvesse alguma coisa a respeito da data? Ou apenas a época geral do ano? Era meados de abril quando retornara, o que tornara possível a assustadora passagem. Ou talvez não. Talvez a época do ano não tivesse nada a ver com isso. Pedi outro copo de vinho. Poderia ser que somente algumas pessoas tivessem a capacidade de perfurar uma barreira sólida para todas as demais. Talvez alguma coisa na formação genética, quem saberia? Jamie não conseguira penetrá-la, embora eu conseguisse. E Gales Duncan, obviamente, conseguira. Ou conseguiria. Ou talvez não, dependendo. Pensei no jovem Roger Wakefield e senti-me ligeiramente nauseada. Achei melhor pedir um prato para acompanhar o vinho. A visita ao instituto convencera-me de que, quem quer que fosse Gillian Gales, ela ainda não havia feito a sua própria passagem fatal. Qualquer um que estivesse a estudar as lendas das Terras Altas saberia que o festival de Beltane se aproximava. Certamente qualquer um que estivesse a planear tal expedição procuraria realizá-la nessa ocasião. Mas eu não tinha a menor ideia de onde ela poderia estar se não estivesse em casa, escondida, realizando algum estranho ritual de preparação aprendido com o grupo de novos druidas ao qual Fiona pertencia? O caderno de notas podia conter alguma pista, mas só Deus saberia. Também só Deus saberia qual a minha própria motivação em tudo aquilo. Eu pensei que soubesse, mas não tinha mais a certeza. Teria eu envolvido Roger na busca de Gales porque me parecera a única maneira de convencer Brianna? Contudo, ainda que a encontrássemos a tempo, o meu próprio objetivo só seria alcançado se Gillian conseguisse voltar atrás no tempo e assim morrer na fogueira. Quando Gales Duncan foi condenada como feiticeira, Jamie dissera-me: "Não chores por ela, Sassenach. É uma mulher má." E se ela era má ou louca, pouca diferença fizera na ocasião. Não deveria eu ter deixado esse assunto em paz? Não deveria deixá-la ir ao encontro do seu próprio destino? Ainda assim pensei, ela salvara a minha vida um dia. Independentemente de quem ela fosse, ou viria a ser, teria eu o dever moral de tentar salvar a sua vida? E assim, talvez, condenar Roger? Que direito tinha eu de interferir ainda mais? Não é uma questão do que está certo, Sassenach. Ouvi a voz de Jamie dizer, com um tom de impaciência. É uma questão de dever, de honra. Não? porque tem a voz alta. E isso é o quê? O empregado, com o meu prato de tortellini, olhava-me espantado. Desculpe, exclamou. Esqueça, disse eu, demasiado absorta para me importar muito com o que ele pensasse de mim. É melhor trazer-me o resto da garrafa. Terminei a minha refeição cercada de fantasmas. Finalmente, fortalecida pela comida e pelo vinho, afastei o prato vazio e abri o caderno cinzento de Gillian Edgars.